Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta essa semana com mais um bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que não ouvimos mais nas rádios comerciais, nas rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa tarefa, cumprindo essa missão. Aliás, tarefa essa que nos dá maior prazer. E nosso encontro de hoje, nosso programa, teremos o nosso grandes encontros hoje com conto também inusitado. É muito legal, tenho certeza que vocês vão gostar. E lembrando que a sua participação com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês é pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Vamos abrir o nosso encontro de hoje lembrando uma voz muito bonita de uma cantora considerada rainha do chorinho, Ademilde Fonseca. Ela vai cantar do Pixinguinha e do Vinícius de Moraes, Lamento. Ouvimos com Ademilde Fonseca, a rainha do chorinho, esse belíssimo chorinho, do Vinícius de Moraes e do Pixinguinha. O Pixinguinha depois o Vinícius botou letra, né? A poesia do Vinícius de Moraes. Lamento. E relembrando então essa voz que já não ouvimos com certeza há muito tempo. Na sequência vamos atender a um pedido que vem de Brasília, da Denise Braga, e ela usou o e-mail batepapomusical1@gmail.com para fazer o seu pedido. Ela pediu, dessa vez, duas músicas. A primeira é com Emílio Santiago, Saigon, de Paulo César, Cláudio Cartier e Carlão. E com Cláudio Zoli, Noite do Prazer, de Cláudio Zoli, Arnaldo Brandão e Paulo Danuski. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. E disse adeus no espelho com batom. Vai minha estrela iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar e esquecer de mim. As estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Anoitecer. Olho pro céu e vejo como é bom ver as estrelas na escuridão. Espero você voltar pra Saigon. Tantas palavras, meias palavras, nosso apartamento, um pedaço de Saigon. Me disse adeus no espelho com batom. Vai minha estrela iluminando toda esta cidade como um céu de luz neon. Seu brilho silencia a todo som. Às vezes você anda por aí, brinca de se entregar, sonha pra não dormir. E quase sempre eu penso em te deixar, e é só você chegar pra eu esquecer de mim. Anoitecer. Olho pro céu e vejo como é bom ter as estrelas na escuridão. Espero você voltar. Ah. estrelas na escuridão. Espero você virar pra Saigon. Atendemos então a Denise Braga de Brasília, que pediu para ouvir Emílio Santiago, Saigon, de Cláudio Cartier, Paulo César e Carlão, e com Cláudio Zoli, Noite do Prazer, de Paulo Danuschi, Arnaldo Brandão e Cláudio Zoli. A Denise fez uso do bate-papo musical 1@gmail.com. Faça você também uso desse espaço e peça sua música, faça seu comentário, sua sugestão, seu pedido musical e sua sugestão para o especial do mês. Lembrando que você pode fazer também o seu pedido musical de viva voz. Basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail. E nesse mês de novembro, atendendo a Denise, o especial do mês será com Gonzaguinha. Eu fiz agora 5 meses que parei de fumar, então, para comemorar essa data, comemorar esse momento, vamos ouvir com Roberto Carlos, É Proibido Fumar, de Erasmo, de Roberto Carlos. É proibido fumar, diz o aviso que eu li. É proibido fumar, pois o fogo pode pegar. Mas nem adianta o aviso olhar, pois a brasa que agora eu vou mandar, nem bombeiro pode apagar, nem bombeiro pode apagar. Eu pego uma garota e canto uma canção, e nela dou um beijo com empolgação. Ah, do beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar. Nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim. Nem bombeiro pode apagar, garota pegou fogo em mim. Sigo incendiando bem contente e feliz, nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar, que é proibido fumar. Pego uma garota e canto uma canção, e nela dou um beijo com empolgação. Ah, do beijo sai faísca e a turma toda grita que o fogo pode pegar. Nem bombeiro pode apagar o beijo que eu dei nela assim. Nem bombeiro pode apagar, garota pegou fogo em mim. Sigo incendiando bem contente e feliz, nunca respeitando o aviso que diz que é proibido fumar, que é proibido fumar, que é proibido fumar. Ouvimos com Roberto Carlos, de Roberto e Erasmo, É Proibido Fumar. Na sequência, vamos ouvir de Jair Amorim e Evaldo Gouveia, com A Célia, Canção de Quem Está Só. Teus lábios, a frase louca desejo de amor estou a vê-los. Chego a senti-los até em minha boca. Ah, quem dirás, meu amor, com esse jeito tão teu, com esse estranho calor que há tanto tempo foi meu. Ah, quem será que tu vais mandar embora? Quem chorará como eu, que choro agora? Valdo Gouveia, ouvimos com a séria Canção de Quem Está Só. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Grandes Encontros. O nosso Grandes Encontros de hoje vai trazer também um encontro inusitado entre João Bosco, Antônio Nóbrega e Maitê Proença. Eles vão cantar de Ari Barroso, Rio de Janeiro. Deus foi quem criou. terra brasileira. Ouve esta canção ligeira que eu fiz quase Esse foi o nosso Grandes Encontros de hoje, que trouxe João Bosco, Antônio Nóbrega e Maitê Proença cantando de Ari Barroso, Rio de Janeiro. Lembrando que o e-mail para sua participação, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, sugestão para o especial do mês, também o seu pedido musical pode ser de viva voz, basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail, batepapomusical1@gmail.com. E o especial nesse mês de novembro vai ser com Luiz Gonzaga Júnior, Gonzaguinha. Vamos voltar agora aos, como sempre falo, aos bons tempos dos anos 60, Jovem Guarda. É uma época, sempre falo isso aqui, né? É, eram músicas muito descompromissadas com o momento, que era um momento muito político, muito sofrido, mas que tinha um brilho juvenil, né? Uma coisa assim muito descontraída, muito leve. Vamos então ouvir com Sérgio Murilo, de Alderete e Marconi, Marcianita. Esperada, Marcianita. Os homens de ciência que em 10 anos mais tu e eu estaremos bem juntinhos, e nos cantos escuros do céu falaremos de amor. Tenho tanto te esperado, mas serei o primeiro barão a chegar até onde estás, pois na terra sou logrado. Matéria de amor, eu sou sempre passado pra trás. Eu quero um broto de Marte que seja sincero, que não se pinte, nem fume, nem saiba sequer o que é rock and roll. Marcianita, branca ou negra, gorduchinha, magrinha, baixinha ou gigante serás, meu amor. A distância nos separa, mas no ano 70 felizes seremos os dois. Tenho tanto te esperado, mas serei amor, eu sou sempre passado pra trás. Eu quero um broto de mate que seja sincero, que não se pinte, nem fume, nem saiba sequer o que é rock and roll. Marcianita, branca ou negra, gorduchinha, magrinha, baixinha ou gigante serás, meu amor. A distância nos separa, mas no ano 70 felizes Ouvimos com Sérgio Murilo, de Alderito e Marconi, Marcianita. Agora veja você, né, o camarada, cansado das mulheres da Terra, deseja encontrar uma marcianita, né, uma extraterrestre, um ET. É só naquele momento mesmo para pintar uma situação dessa. Na sequência, vamos ouvir com o Quarteto em Si, São Salvador, composição do Dorival Caymmi. De São Salvador, São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra de nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, do nosso Senhor do Bom Fim. Oh, Bahia, Bahia, cidade de São Salvador. Bahia, oh, Bahia, Bahia, cidade de São Salvador. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra de nosso Senhor, pedaço de terra que é meu. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do branco mulato, a terra do preto doutor. São Salvador, Bahia de São Salvador, a terra do nosso Senhor, do nosso Senhor do Bom Fim. Cidade de São Salvador, Bahia, oh, Bahia, Bahia, cidade de São Salvador, Bahia, cidade de São Salvador, Bahia, cidade de São Salvador. Ouvimos com o Quarteto em Si, São Salvador, do Dorival Caymmi. Bom, agora vamos continuar na família e vamos trazer com Danilo Caymmi, Diga Viver, do Costa Neto e do Danilo Caymmi. Coisa vai mal, que perdi a razão, a calma habitual e a tal sensatez. Pra onde foi, onde andou, onde está? Dirá que eu não soube encarar. Entenda, meu bem. Não foi fácil calar na noite de estio, em frio e desvio o olhar. Mas diga viver, se a verdade emergir, seu pranto rolar. Diga viver que eu levanto o olhar. Diga viver eu alcanço você,

virar canção. Se você nem quiser me ver, faço você cantar. Tudo que faz o amor valer, faço virar canção. Se você nem quiser me ver, faço você cantar. Tudo que faz o amor valer, faço virar canção. Se você nem quiser me ver, faço você cantar. Ouvimos com a Jane Duboc, do Flávio Venturini, Nuvens. Vamos ouvir com a Marília Medalha, da Marília Medalha e do Vinícius de Moraes, Valsa para o Ausente. Procuro ouvir a minha voz na tua solidão. Procura ver meu corpo a sós arder na escuridão. Procura amor em tua dor, sentir o pranto meu. Aqui estou eu a te esperar com tudo que foi teu. Tardes mais que as tardes mais já vão Ouvimos com a Marília Medalha, da Marília Medalha e do Vinícius de Moraes, Valsa para o Ausente. Lembrando que o especial, esse mês, atendendo ao pedido da Denise, de Brasília, é com Luiz Gonzaga Júnior, o Gonzaguinha. Caminhando agora para a reta final do nosso encontro dessa semana, vamos fechar esse nosso papo de hoje com Toquinho. E Toquinho, que é raro, né? Toquinho, a gente conhece muito Toquinho com Vinícius. Mas Toquinho tem uma carreira solo também, até antes do Vinícius. E, obviamente, posterior também à fase Vinícius de Moraes. Mas vamos ouvir, então, dessa fase anterior. Água Negra da Lagoa. E a composição é dele, Toquinho. Joana, minha namorada, por lá, da água negra da lagoa e do azul do mar. Da água negra da lagoa e do azul do mar, da areia branca e dos mistérios de Emanjá, das histórias das morenas de encantar. Na água negra da lagoa e do azul do mar, na água negra da lagoa, no azul do mar, da lua clara, nem é bom falar. as horas que Joana quis amar. Na água negra da lagoa e no azul do mar. Na água negra da lagoa e no azul do mar. Dos pescadores cantando pra ir te puxar. E assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical e eu quero agradecer a sua companhia até agora comigo. Quero convidá-los a estarmos juntos na próxima semana. Quero convidá-los a divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Também quero convidá-los a participar pelo bate-papo musical 1@gmail.com com suas sugestões, suas críticas, comentários, pedidos musicais. Seu pedido musical pode ser de viva voz. Basta mandar um arquivo anexo ao seu e-mail e também com sua sugestão para o especial do mês. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal para você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Vai! É! Vai! Vai! Aham!